andrecedesmoral.com.br. Papai, vai, não precisa descrever o nosso sentimento. E vai durar uma vida toda, ou só um momento. Vai, e quando sou contigo, não para. Só o teu sorriso me acalma, eu fico bem. Não quero mais ninguém, papai. E aí? O nosso beijo dispensa a legenda. Eu sou doido por essa morena. Não troco ela nem por mil esquema. O nosso beijo dispensa a legenda. Eu sou doido por essa morena. Não troco ela. Ela representa. Olha o paredão. Tocar e chorou, papai. Olha o piseiro, olha a pegada do papai. Oh, oh, oh, oh. Valeu pra doção, Zé Vé. A chuva, vai. Não precisa descrever o nosso sentimento. Se vai durar uma vida toda, ou só um momento. O Moral de Bicoara.